Ficheiro 88, página 717, capítulo 37, Holyrood, Edimburgo, outubro de 1745. A batida na minha porta surpreendeu-me, interrompendo uma inspeção das minhas recém-abastecidas caixas de remédios. Após a impressionante vitória em Prestonpans, Charles conduzira o seu exército triunfante de volta a Edimburgo, para se comprazer nas adulações. Enquanto se deleitava, os seus generais e chefes trabalhavam, reorganizando os homens e adquirindo todo o equipamento que pudessem obter, preparando-se para o que viesse. Encorajado pelo sucesso, Charles discorria livremente sobre Tomás Stirling, em seguida Carlisle e depois talvez avançar para o sul, até mesmo sobre Londres. Eu passava o meu tempo livre a contar agulhas de sutura, a armazenar casca de salgueiro e a apoderar-me de toda a quantidade, por menor que fosse, de álcool que pudesse encontrar para transformar em desinfetante. Sim? Perguntei abrindo a porta. O mensageiro era um rapazito pouco mais velho que Fergus. Tentava parecer compenetrado e deferente, mas não conseguia conter a sua natural curiosidade. Vi os seus olhos moverem-se rapidamente pela sala, pousando fascinados na grande caixa de remédios no canto. Obviamente, os rumores a meu respeito tinham-se espalhado pelo palácio de Holyrood. Sua Alteza solicita a sua presença, Lady Fraser, disse ele. Os seus grandes olhos castanhos examinaram-me demoradamente, sem dúvida em busca de indícios de possessão sobrenatural. Pareceu um pouco decepcionado com a minha aparência desanimadoramente normal. Sim, disse eu. Muito bem. E onde está a Sua Alteza? Na sala de visitas matinal, minha senhora. Eu devo acompanhá-la. Ah, o pensamento ocorreu-lhe quando se virou e girou de volta antes que eu pudesse fechar a porta. A senhora deve levar a sua caixa de remédios, por gentileza. O meu acompanhante exultava com a importância que ele mesmo atribuía à sua missão e escoltou-me pelo longo corredor até à ala real do palácio. Era evidente que alguém lhe andara a ensinar as regras de comportamento adequado a um pajem real, mas um ocasional saltitar exuberante nos seus passos traía a sua recente admissão ao serviço. O que poderá Charles querer de mim? Perguntei-me. Embora me tolerasse por causa de Jamie, a história de La Dame Blanche desconcertara-o claramente e deixara-o inquieto. Por mais de uma vez eu surpreendera-o benzendo-se furtivamente na minha presença ou fazendo o rápido sinal de chifres com dois dedos usado contra o mal. A ideia de que ele me fosse pedir para o tratar de algum problema médico era extremamente improvável. Quando a pesada porta de madeiras cruzadas se abriu para a pequena sala de visitas matinal, tal pareceu-me ainda mais improvável. O príncipe, gozando nitidamente de boa saúde, inclinava-se sobre a espineta pintada, tentando extrair uma melodia claudicante com um único dedo. A sua pele delicada estava ligeiramente ruborizada, mas de arrebatamento, não de febre, e os seus olhos estavam límpidos e atentos. Quando os ergueu para mim, Lady Fraser, que amabilidade a sua em atender-me tão prontamente. Estava vestido nessa manhã com ainda mais pompa do que o costume, usando peruca e um casaco novo de seda bege, bordado a flores. Deve estar entusiasmado com alguma coisa, pensei. O seu inglês sempre se deteriorava quando ficava agitado. É um prazer, Vossa Alteza, respondi eu decorosamente, fazendo uma ligeira mesura. Estava sozinho, uma situação inusitada. Seria possível que quisesse os meus serviços médicos para si mesmo, afinal? Esboçou um gesto rápido e nervoso em direção a uma das cadeiras adamascadas, pintadas a ouro, instando-me a sentar. Uma segunda cadeira foi puxada de frente para a minha, mas ele andava de um lado para o outro diante de mim, demasiado irrequieto para se sentar. Preciso da sua ajuda. Disse de repente. Produzi um ruído educadamente indagador. Gonorreia? Imaginei, examinando-o veladamente de alto a baixo. Eu não ouvira falar de nenhuma mulher, desde Louise de Latour, mas, por outro lado, bastava uma única vez. Ele abriu e fechou os lábios, como se procurasse a melhor maneira de me contar. Por fim, desistiu. Está aqui um líder, um chefe, sabe? Ele quer unir-se à causa do meu pai, mas ainda tem alguma dúvida. Quer dizer, um chefe de clã? Ele abanou a cabeça, confirmando, a testa franzida sob os meticulosos caracóis da peruca. Sim, milady. Ele apoia, obviamente, as reivindicações do meu pai. É claro, murmurei. Mas quero falar consigo, antes de empenhar os seus homens a seguir-me. Ele parecia incrédulo ao ouvir as suas próprias palavras, e eu compreendi que o rubor nas suas faces era proveniente da combinação entre a perplexidade irritada e a fúria reprimida. Eu mesma estava mais do que um pouco confusa. A minha imaginação prontamente visualizou um chefe de clã com uma terrível doença, cuja adesão à causa dependia da realização de uma cura milagrosa. Tenho a certeza que ele deseja falar comigo, insisti. Certamente a minha reputação não teria ido tão longe assim. Charles inclinou friamente a cabeça na minha direção. É o que ele diz, milady. Mas eu não conheço nenhum chefe de clã, afirmei. À exceção de Glengarry e Lochiel, é claro. Ah, e Clan Ranald e Keppoch. Mas todos eles já se comprometeram com a Vossa Alteza. E porque, afinal, bem, ele é da opinião de que a senhora o conhece, interrompeu o príncipe, a sintaxe ainda mais atrapalhada com a elevação do mau humor. Cerrou os punhos, obrigando-se nitidamente a falar de modo educado. É de importância, da maior importância, milady, que ele se convença a unir-se a mim. Eu exijo, eu peço-lhe, portanto, que o persuada. Cocei o nariz pensativamente, olhando mais um ponto de decisão, mais uma oportunidade para fazer com que os acontecimentos seguissem o caminho que eu escolhesse. E mais uma vez a incapacidade de saber qual a melhor atitude a tomar. Ele tinha razão. Era importante convencer esse chefe de clã a comprometer os seus recursos à causa jacobita, com os Cameron, os vários MacDonald e os outros. Que se haviam unido à sua causa até agora. O exército jacobita não reunia mais de 2.000 homens, e esses formavam o grupo mais heterogéneo de gentalha alguma vez impingido a um general. E, no entanto, esse bando de maltrapilhos tomara a cidade de Edimburgo, derrotara uma força inglesa muito superior em Preston e demonstrava toda a disposição para continuar a atravessar a zona rural como uma turba de saltimbancos. Não conseguiríamos impedir Charles na sua aventura. Talvez, como Jamie dissera, a única maneira de evitar a calamidade fosse agora fazer todo o possível por ajudá-lo. O acréscimo de um importante chefe de clã à lista de partidários influenciaria enormemente a probabilidade de outros aderirem. Esse podia ser um momento decisivo, em que as forças jacobitas poderiam ser aumentadas ao estado de um verdadeiro exército, realmente capaz de realizar a proposta invasão da Inglaterra. E se assim fosse, o que iria acontecer depois? Suspirei. Independentemente do que eu resolvesse fazer, não poderia tomar nenhuma decisão enquanto não visse quem era essa misteriosa personagem. Olhei para baixo para ver se o meu traje se adequava a encontros com chefes de clãs, infectados ou não, e levantei-me, enfiando a caixa de remédios debaixo do braço. Tentarei, Alteza, disse. Os punhos cerrados relaxaram, revelando as unhas roídas e a sua testa desanuviou-se. Ah, ótimo, disse ele. Virou-se para a porta mais larga da sala de visitas vespertina. Venha. Eu próprio a conduzirei. O guarda, postado à porta, deu um salto de surpresa quando Charles escancarou a porta e passou por ele a passos largos, sem lançar sequer um olhar na sua direção. Do outro lado da longa sala, as paredes cobertas de tapeçarias, havia uma enorme lareira de mármore recoberta de azulejos brancos de Delft. pintados com cenas campestres holandesas em tons de azul e amora. Um pequeno canapé estava disposto em frente à lareira e um homem muito alto e forte, de ombros largos, em trajes das terras altas, estava de pé a seu lado. Num aposento menos imponente, teria parecido enorme, as pernas como troncos de árvore, nas suas meias de xadrez sob o quilte. Na situação em que agora se apresentava, nesse salão imenso, com tetos altos ornamentados em gesso, era apenas grande, perfeitamente de acordo com as figuras heroicas da mitologia que decoravam as tapeçarias nas paredes da sala. Parei, repentinamente, ao ver o enorme visitante, o choque do reconhecimento ainda misturado com absoluta incredulidade. Charles seguira adiante e parou para olhar para trás com alguma impaciência, fazendo sinal para que me reunisse a ele junto à lareira. Inclinei a cabeça, cumprimentando o enorme sujeito. Em seguida, contornei devagar a ponta do canapé e fitei o homem deitado sobre ele. Ele sorriu debilmente ao ver-me, os olhos cinzentos, da cor de um pombo, iluminando-se com uma centelha de diversão. Sim, disse ele em resposta à minha expressão. Eu, certamente, também não esperava encontrá-lo outra vez. Deve-se sempre acreditar no destino. Virou a cabeça e ergueu a mão para o corpulento guarda-costas. Angus, podes servir-me a dose de conhaque, Lady Clare? Receio que a surpresa da minha presença a possa ter perturbado. Isso, pensei, era colocar a questão de forma extremamente branda. Deixei-me cair sobre uma cadeira estranha, de pés abertos para fora, e aceitei o copo de haste de cristal que Angus Moore me estendia. Os olhos de Callum Mackenzie não haviam mudado, nem a sua voz. Ambos conservavam a essência do homem que liderava o clã Mackenzie há 30 anos, apesar da doença que o deformara na adolescência. No entanto, tudo mais havia mudado tristemente para pior. Os cabelos negros estavam fartamente estriados de branco. As rugas do rosto mais profundas na pele, que se tornara flácida sobre os contornos distintos dos ossos. Até mesmo o peito largo havia minguado e os ombros, poderosos, estavam caídos, os músculos desaparecidos do frágil esqueleto que os sustentava. Ele já segurava um copo meio cheio de um líquido âmbar brilhando à luz do fogo da lareira. Ergueu-se com dificuldade para a posição sentada e levantou o copo num irónico brinde. Está com uma esplêndida aparência, minha sobrinha. Pelo canto do olho vi a boca de Charles abrir-se de espanto. Pois o senhor não está, disse eu secamente. Ele olhou para baixo, sem emoção, para as pernas arqueadas e deformadas. Daí a 100 anos dariam a essa doença o nome do seu mais ilustre portador, Síndrome de Toulouse-Lautrec. Pois não, disse ele. Mas, por outro lado, já faz 2 anos que me viu pela última vez. Na ocasião, Lady Duncan estimou a minha sobrevivência em menos de 2 anos. Bebi um gole de conhaque, de excelente qualidade. Charles estava ansioso. Não imaginei que o senhor pudesse dar muita importância à maldição de uma bruxa, disse eu. Um sorriso torceu-lhe os lábios finos. Ele possuía a beleza arrojada do seu irmão Dougal, apesar de desfeita como estava. E quando levantava o véu do desligamento dos seus olhos, o poder do homem sobrepujava a devastação do seu corpo. A maldições, não. No entanto, eu tinha a distinta impressão de que aquela senhora lidava com a observação, não com a bruxaria. E nunca encontrei uma observadora mais perspicaz do que Gaylis Duncan, com uma exceção. Inclinou a cabeça graciosamente na minha direção, deixando claro o que pretendia dizer. Obrigada, disse eu. Callum ergueu os olhos para Charles, que continuava boquiaberto, estupefacto e confuso com aquela conversa. Agradeço a sua amabilidade em permitir-me usar os seus alojamentos para uma reunião com Lady Fraser, Alteza, disse ele com uma ligeira mesura. As palavras eram perfeitamente corteses, mas o tom com que foram ditas tornava óbvio um pedido para que se retirasse. Charles, que de modo algum estava acostumado a ser mandado embora, ficou intensamente ruborizado e abriu a boca. De seguida, recompondo-se, fechou-a, fez uma curta reverência e girou nos calcanhares. Também não vamos precisar de guarda, disse eu nas suas costas. Os ombros do príncipe arriaram e a sua nuca ficou vermelha sob o rabo de cavalo da peruca. Mas gesticulou rispidamente e o guarda, postado à porta, com um olhar surpreendido para mim, seguiu Sua Alteza para fora. Callum lançou um breve olhar de desaprovação em direção à porta. Depois retornou a sua atenção para mim. Pedi para vê-la porque lhe devo as minhas desculpas, disse ele sem preâmbulos. Recostei-me na cadeira, o copo de conhaque pousado calmamente sobre o colo. Ah, um pedido de desculpas? Repeti eu com o máximo de sarcasmo que pude reunir sem aviso prévio. Por me tentar mandar para a fogueira por bruxaria, imagino. Abanei a mão, descartando graciosamente a oferta. Por favor, não se dê a esse trabalho. Fitei-o furiosamente. Desculpas. Ele sorriu, nem um pouco desconcertado. Suponho que pareça um tanto inadequado, começou ele. Inadequado? Por me mandar prender e lançar no buraco dos ladrões durante 3 dias, sem água ou comida decente? Por me mandar despir, me deixar quase nua e me açoitar diante de todos os habitantes de Cranesmoor? Por me deixar a um triz de um barril de piche e um feixe de lenha? Interrompi-me e respirei fundo. Agora que menciona, prossegui um pouco mais calma, inadequado é exatamente o que eu lhe chamaria. O sorriso desaparecera. Peço-lhe perdão pela minha aparente frivolidade, disse ele serenamente. Não tive intenção de escarnecer de si. Olhei para ele, mas não encontrei qualquer vestígio de divertimento nos seus olhos de pestanas negras. Não, disse eu com outra respiração profunda. Suponho que não. E suponho que vá dizer que também não teve intenção de me mandar prender por bruxaria. Os olhos cinzentos aguçaram-se. Sabia disso? Gailey, disse-me, quando estávamos no buraco dos ladrões. Contou-me que era dela que o senhor se pretendia livrar. Eu fui envolvida por acidente. E foi mesmo? Pareceu subitamente muito cansado. Se a senhora estivesse no castelo, eu poderia tê-la protegido. O que, em nome de Deus, a levou a descer à vila? Disseram-me que Gailey Duncan estava doente e pedia a minha presença. Respondi secamente. Ah, disse ele num sussurro. Disseram-lhe. Quem? Se posso perguntar. Leary. Mesmo naquele momento não pude reprimir uma breve explosão de cólera perante o nome da jovem. Por causa de uma inveja doentia por eu me ter casado com Jamie, ela tentara deliberadamente fazer com que me matassem. Muita malignidade para uma jovem de 16 anos. Mesmo naquele momento, misturada na raiva, senti uma minúscula ponta de cruel satisfação. Ele era meu, pensei quase subconscientemente. Meu. Ela nunca me tiraria, nunca. Ah, repetiu Callum, fitando pensativo o meu semblante afogueado. Foi o que achei que tivesse acontecido. Diga-me, continuou erguendo uma das sobrancelhas escuras, uma vez que um simples pedido de desculpas lhe parece inadequado, preferiria a vingança? Vingança? Devo ter parecido surpreendida com a ideia, porque ele sorriu debilmente, embora sem humor. Sim. A rapariga casou-se há 6 meses com Hugh Mackenzie de Moldor, um dos meus colonos. Ele fará com ela o que eu mandar. Se a senhora a quiser castigar, o que quer que eu faça? Pestanejei, desconcertada com a oferta. Ele não parecia ter pressa na resposta. Permanecia calmamente sentado, bebericando o novo copo de conhaque que Angus Moore lhe servira. Não me fitava, mas levantei-me e afastei-me em direção às janelas, desejando ficar sozinha por alguns instantes.